Seção 167 de Eu e Outras Poesias, de Augusto dos Anjos. Esta gravação LibriVox está em domínio público. No campo. Tarde. Um arroio canta pela umbrosa estrada. As águas límpidas alvejam como cristais. Aragem suspirosa agita os roseirais que ali vicejam. No alto, entretanto, os astros rumorejam um presságio de noute luminosa. E ei-la que assoma, a louca tenebrosa, branca, emergindo as trevas que a negrejam. Chora a corrente múrmura, e a dolente unção da noite, as flores também choram. Num chuveiro de pétalas, nitente, pendem e caem, os roseirais descoram, e elas boiam no pranto da corrente, que as rosas, ao luar, chorando infloram. Fim do poema.